Farmácias. Farmácia Santa Lúcia, cuidando da sua saúde. Elesdon Veloso, Piauí. Mercadinho Santa Lúcia do bairro de Fátima, sempre pensando na comodidade e facilidade para os seus clientes, dispõe de um super mix de frios e congelados. Tem cortes de frango tais como filé de peito, peito, coxa, sobrecoxa, meio das asas, coxinha das asas, asas e moelas. Oferecemos também uma super variedade em empanados de frango, carne moída, massa para pastel, filé de peixe, coração bovino e muito mais. Confira, vá até o Mercadinho Santa Lúcia do bairro de Fátima e veja essa super novidade. Mercadinho Santa Lúcia do bairro de Fátima, esperamos a sua visita. A Clínica Odontomed é um centro médico completo, com excelentes profissionais especialistas em diversas áreas e com preços justos que cabem no seu bolso. Aqui, o atendimento é ágil, humanizado e personalizado. E se precisar de exames, temos também. Contamos com análises laboratoriais, exames de imagem e muito mais, com equipamentos modernos e profissionais qualificados. Na Odontomed, não é convênio e nem mensalidade. Você paga apenas o que utilizar. Aqui cuidamos de tudo, até dos mínimos detalhes, para garantir a melhor experiência. A Odontomed sempre leva tecnologia, inovação e segurança para melhor atender você, pois somos fascinados em levar a melhor experiência a preço justo. Odontomed está localizada na Rua 7 de Setembro, número 222, Centro, Elesbão Veloso, Piauí. Agende o seu atendimento no telefone 86 9 94 80 1907. Odontomed, medicina acessível e de qualidade. A loja mais completa de peças para carros e motos de Elesbão Veloso você já conhece. É a Santa Lúcia Autopeças. Lá você encontra a maior variedade de acessórios e peças para carro, moto, bicicleta, diversos tipos de óleo lubrificante, pneus, capacetes e muito mais. Aqui na Santa Lúcia Autopeças, você poderá fazer o seu orçamento e dividir as suas compras nos cartões, facilitando ainda mais a sua vida. E nas compras à vista, você, cliente, tem um super desconto. Aproveite! E promoção é o que não falta aqui. Todos os meses são diversos itens em oferta. Aproveite e venha conferir o que estamos anunciando. Santa Lúcia Autopeças, localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, Elesbão Veloso, Piauí. Atendimento da Clínica Santos. Exames laboratoriais, segunda a sexta, exames a partir de R$10. Ultrassonografias, segunda, doutor Arthur, às 15 horas. Sexta-feira, a partir das 7 horas, doutor Lucas. Pediatria, doutora Carla Almeida, 28 de junho, às 14 horas. Psiquiatria, clínico geral, psicologia, nutricionista, eletrocardiograma, valor R$75. Risco cirúrgico, R$75. Mapa 24 horas, R$150. Volpe 24 horas, R$150. Ortopedia e traumatologia, às quartas, às 11 horas. Exame admissional e ocupacional, segunda a sexta pela manhã. Optometrista e venda de óculos, com preços promocionais. Citologia, de segunda a sexta, valor R$70. Estamos localizados na Rua 7 de Setembro, 335, bairro Centro, Elesbão Veloso, Piauí. Vai me dizer

de pegar meu coração desse jeito perfeito. Só tenho medo que não seja para sempre. O que sinto por você não sentirei por mais ninguém, baby. Por mais ninguém, baby. Não. Ninguém, baby. Ah, eu preciso tanto desse amor. Fazer sorrir, ninguém. Quem vai me fazer sonhar? Ninguém, baby. Ninguém. Se você não está aqui, ninguém. Quem eu vou querer beijar? Ninguém. Quem vai me fazer tão ninguém. Bem? Ninguém, baby. De pecado. coração. Olá você, bom dia, o Love Songs no ar aqui pela 87.9. Esse é Marcelo Augusto, Baby. Antes, Meu Anjo Azul, Marquinhos Moura, Ninguém, Sampa Creu. E a primeirona Mordida de Amor, uma saudade lá de 1988 com o grupo Yahoo. Aqui José Neto te fazendo companhia no Love dessa quarta-feira, metade de semana, 19 de junho do ano da graça de 2024. Vamos juntos até às 11 no Love Songs e depois tem o melhor do jornalismo no rádio no Eldorado News. As internacionais pedindo passagem no Love Songs, a gente abre com essa bala do Billy Idol. Mais a Tower Face, 9:25. I'm born out of home. One more bad dream could bring a fall. When I'm far from home, don't call me on the phone to tell me of love. It's easy to deceive, it's easy to tease, but hard to get released.

dark of night. These faces, they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were. Love songs. Now and forever, once and for all, take your stand where you belong. É Jimmy Cliff, Now and Forever. Um alô aqui pro André Machado. Daqui a pouco tem pedido dele aqui no Love Songs. Tá lá em Novo Hamburgo, Dona Odete, na rua Piauí. Derlei, qual é o pedido hoje? Zé Neto, o Vanderlei da Onda Fim. Tá pedindo a música de Zé Ramalho. Zé Ramalho, na próxima sequência nacional. Obrigado, Derlei. Dona Dora no Cirino, Dona Chagas na Grota do Feijão. Salve, salve aqui pra Neide. A Neide tá ouvindo a gente aí no Boeiro, né, Neide? Aquele abraço. Rosângela Souza no Matias, sempre com a gente. A Alves, né, Rosângela Alves, lá no Capitão Mundoco. Querida Mônica Brandão também lá. Meu amigo Alberto também na sintonia, na escuta aqui da programação 87.9. Ivan, aí na oficina Nossa Senhora Aparecida. Meu amigo Tony Neném também, esse é o rádio ligado o dia todo, né, Eldorado? Tony Neném, aquele abraço. Aí ao lado da Cauena Lanches, muito obrigado. Maria Tereza no Santa Clara, um salve aqui para Andréia, lá na Baixa do Curral. A Meire do Severo no Novo Elesbão. Alô, salve, salve aqui para Raimunda Madeira no Cirino. Minha amiga Raimunda Rosa e o amigão Franci Neto no Escondido. Qualquer dia desse estou indo aí. Dona Marina, essa também diariamente ouvindo a gente, lá no Monte Castelo com o seu Francisco Julião. E a Ivaneide, né, que é filha do casal da Dona Marina e do seu Francisco Julião aqui em Elesbão. Laine, localidade Saco do Touro. Mara, na localidade Unhas de Gato. Alziane na Pissarra também sempre com a gente. Francisca Luísa no Capitão Mundoco. A Maria José Amazé, ela está lá na Pissarra no momento. Ela mora no Cirino. Ou você voltou para a Pissarra, Amazé? Eu não estou sabendo direito. Você estava uma época no Cirino, não sei se regressou para a Pissarra. De todo modo, um abraço. Também para minha vizinha Mazé, aí na Afonso Mafrense. Sempre escutando a gente. Quem mais por aqui? Oliveira em Santo André, São Paulo. Lucilene no Santa Clara. Josilda em Heliópolis, São Paulo. Salve, salve também para do Carmo Pereira em Santo André, São Paulo. Cruzinha Ribeiro no Memorial São José. Dona Rosário, lá no bairro Pissarro. Adriano, meu amigo Adriano, São Paulino. Tapera 2. Sempre na escuta. E a gente fecha com essa, ó. A gente fecha esse set nacional com essa saudade dos anos 80. Liverpool Express, You Are My Love. You are my love. You are the one that I adore. You are my love. You are what I diferença

Zé Neto, é o Vanderlei da Rua do Fim. Tá pedindo a música de Zé Ramalho. Eu tô pedindo a música de Zé Ramalho. Adoro muito seu programa. De segunda a sexta eu assisto seu programa. Eu tô com ela ligada só pra seu programa. Seu programa é hoje. Nós temos que dar o dinheiro. Nós somos essas músicas lentas. Eu adoro assistir. Adoro assistir. Só passa música boa. Pra oferecer o Nanata Rodoviário. O Jé do Baixão, o Gaguinho da Gameleiro, o André Machado, e a Dama em São Paulo, a Neinha e o Solteiro em São Paulo, o Marconi, a Fatia e o filho do Marconi na Rua do Fim, o Marconi e a Fatia, e essas pessoas de Elias Bom Veloso, Francis Nova, Vaz e Grande, Barra da Tanto, bota minha avó. Quando a saudade cinzenta cruza meu paradeiro. Lá, lá, lá, lá. Quando o azul lá, da incerteza cai no branco da casa. Nas asas do pensamento tudo já se criou. E a esperança não tem palavras, meu louco amor. Seu olhar se perdeu no largo da natureza, só pra tentar esquecer imagens tão perigosas. É que a rosa perfeita é um artifício do amor que a natureza criou, e a vida se transformou. Você vai chover no fogo do sertão. Você faz o mar secar e o céu cair no chão. Você vai chover no fogo do sertão. Você faz o mar secar e o céu cair no chão. Companheira de alta luz, companheira de alta luz. Um obscuro desejo abre um grande letreiro, e eu considero que a fome está batendo na porta. Desesperado eu sonhei que havia um mundo melhor, e acordei solitário no escuro da dor. Essa saudade também rondava a tua cabeça, além dos males do bem, essa paixão nos devora. Vem lá de fora uma brisa com teu cheiro de amor, que a natureza criou, e a vida se transformou. Você faz chover no fogo do sertão. Você faz o mar secar e o céu cair no chão. Você faz chover no fogo do sertão. Você faz o mar secar e o céu cair no chão. Companheira de alta luz, companheira de alta luz. Aí pedido do nosso amigo Derley, Zé Ramalho, companheira de alta luz. Então um abraço aí pro Gelli, né? Tá sempre ouvindo o Love Songs, o Gelli que ele fala aí, sempre nas sonoras. Obrigado, Gelli, pelo carinho da audiência. Também por aqui cumprimentar a Ana Lúcia lá em Orizona, Goiás. está escutando a gente, mandando mensagem pelo 994-916710, Alaine, localidade Saco do Touro, pedindo Bruno Mars. Ronaldo Eugênio, em São Bernardo do Campo, São Paulo, também está escutando. Alziane está no bairro Pissarra, pedindo Sandra de Sá. A Neide também está por aqui. Mandou sonora. Fala, Neide. Bom dia, minha amiga. Bom dia. Zeneto, bota a música pra mim aí, Zeneto. Qualquer uma. Pronto. Qualquer uma, tá nacional. Beleza. Neide, tá lá no... É Bueiro, não é isso, Neide? Aquele abraço. Também aqui tem uma sonora. Bom dia. Bom dia, meu amigo Zeneto. Tudo bem, dona Dora? Tudo bom pra você. Saúde, felicidade pra você e toda a sua família. Gostaria de ouvir Ney Mato Grosso. Opa. Pode ser qualquer música. Ney Mato Grosso, daqui a pouquinho. Aliás, quem gosta de Ney Mato Grosso é meu amigo Francisco. Se ele estiver na escuta, o moço lá de Barra da Alcântara, lá no Guarujá, vai para ele daqui a pouquinho. Vamos para mais um set internacional e a gente abre com som de aniversariante. Essa música que foi sucesso nos anos 80, um som de 1987 e... Hoje a cantora norte-americana, a vocalista, né? Uma das vocalistas, são duas irmãs, né? Tem a Nancy e tem a E, que hoje está no berço, completando quantos anos? 7.4. É o som da banda Heart. Alone, no Love Songs. Um minuto para as 10. So very slow. Oh, I hope Som é da novela A Viagem na TV Globo, de 1994. Little Texas, My Love. 6 minutos depois das 10 horas da manhã até as 11, o Love Songs acontecendo aqui na Eldorado FM. E essa vai para Laine, localidade Saco do Touro, sempre escutando a gente. Leave the Door Open. Bruno Mars com Anderson Paak. 10:06. I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west. Unless you like if you smoke, what you smoke? I got the haze.

contará o nosso momento. Nesse apartamento vou de coração, meu amor. Vou de coração. Eu só no apartamento escrevendo memórias no velho computador. Oh, nas ondas do tempo, vertigem do momento, vou de coração, meu amor. Oh, esse é o inglês brasileiro, hein? Hit, Voo de Coração. Grande saudade. Você viajando no túnel do tempo com a gente. Você interagindo pelo 994916710. Rosângela Alves lá no Capitão Dó, gostando da sequência. O Mano Jesse James está pedindo aqui Roy Orbison. Saudoso, inesquecível, Roy Orbison. Vamos tocar mais tarde. E o Gard. Também a Andréia. Andréia, fala aí, minha amiga. Bom dia. Bom dia, meu amigo Zé Neto. Hoje eu quero ouvir uma música de Phil Collins. Phil Collins. Também por aqui, deixa eu abraçar... Já tem Ney Mato Grosso também para a Dona Dora, lá no bairro Cirino, na escuta. Agora tem para a Uziane na Pissarra. Sandra de Sá, Entre Nós. Sinto você no ar, num sorriso e na vontade. pra dizer quando fico com você. Já nem sinto os pés no chão. Por isso estou aqui, andando por aí, olhando o céu e te seguindo numa estrela, no brilho do luar. Sinto você no ar, num sorriso e na vontade de ficar. Por isso estou aqui, me faz te seduzir e encontrar magia e sonho em tudo que do louco, Ney Mato Grosso, pra dona Dora no Cirino e também pro meu amigão Francisco no Guarujá. Ele é fã, rapaz, do Ney Mato Grosso. É um moço de Barra da Alcântara, mas já mora há muito tempo em São Paulo. Francisco, aquele abraço, obrigado aí pelo carinho da audiência. Já já tem Midnight, Nica Costa, pra Jéssica lá no bairro Cirino, Laura Pausini, só pra variar, né, pra nossa amiga Rosângela Souza

do Roy Orbison, You Got It. Esse partiu em 1988, hein? Grande talento da música internacional. Oliveira em Santo André, São Paulo, pedindo Roberto Carlos nas curvas da Estrada de Santos. Um alô especial aqui para Dona Zumira do Benônia. Ela está sempre na escuta do nosso programa. Obrigado, Dona Zumira, aí no bairro Pissarra. Um alô também para Pepe, para o Márcio, para o Carlos Eduardo, que é aluno nosso aí no Benedito Leal. Não, no Moisés, né? No segundo ano A, no Moisés. A gente tem aula lá hoje e amanhã. Um abraço, Pepe. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado pela sintonia. Agora para Jéssica no Cirino. Esse musicaço da Nica Costa, de 1990. Midnight, 10h33. Magic. Cara, aí já partiu. Esse é o Benjamin Orr, a época do The Cars. Drive, essa música é muito linda. Pra matar sua curiosidade, vou deixar como última mais tarde o Benjamin Orr, né, que tá interpretando essa canção aqui na época do The Cars. Drive. Faltando 20 minutos para as 11 horas da manhã, você está em 87.9. A gente fecha esse set internacional com som de aniversariante. Essa é a americana Paula Abdul, Rush, Rush, de 1991, para recordar, para matar a saudade. Isso é Love Songs. Love, love. You're the kiss that puts my soul at ease. What I'm saying is I'm into you. Here's my story and the story goes, you give love, you get love, and more than heaven knows. You're gonna see, I'm gonna run, I'm gonna try, I'm gonna take this love right to ya. All my heart, all the joy. Oh baby, baby, please. I wanna see you get free with me. Rush, rush. I can feel it, I can feel you all through me. Rush, rush. Ooh, what you do to me. And all I want from you is what you are. And even if you're right next to me, you're still too far away. If I'm not inside your arms, I get dramatic, baby, yes, I know. But I need you, I want you. Oh man, I love you so. Ooh, ooh.

minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. E agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que na época tomei, acreditando numa moda passageira que se foi tal qual fumaça. Não respeitei o sacrifício que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir, se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Ah, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos só pelo medo de não sê-lo. Que custa para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos no fim perdendo a quem nos ama só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil confiar em alguém quando a gente aceita se mentir, ou se mentir. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. Ah, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos pelo medo de não sê-lo. Sim, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos pelo medo de não sê-lo. I will be here, don't you cry. can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. Depois das 11 horas da manhã, Laura Pausini, La Solitudine, para Rosângela Souza no Matias, diariamente com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Mazé tá lá na Pissarra escutando Love Songs agora. Agradecer pela audiência. Laine na localidade Saco do Touro. Ana Célia também lá. Dona Zumira do Benoni, no bairro Pissarra. Mazé no bairro de Fátima. Do Carmo Pereira em Santo André, São Paulo. O Mano Jesse James lá na Praia Grande, São Paulo. André Machado, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Andréia, todo Phil Collins antes, uma música muito bonita. E o Be My Heart foi pra ela. Obrigado pelo carinho da audiência. 2 minutos depois das 11 horas da manhã, já eu volto para o Eldorado News, conforme prometido. Vou deixar o som, né, do cara que era o vocalista da banda The Cars, interpretava aquele som que eu toquei agora há pouco, Drive. É Benjamin Orr. Stay the Night, a saideira de hoje do Love. Até já. no me vuelvo a enamorar. Tengo un medo de tristeza, me faz mal até pensar en vivir una incerteza. No me vuelvo a enamorar, ya no quiero que me engane. Outra vez não vou deixar. Não preciso que me ame. Não me vuelvo a enamorar. Já não quero que me queira. Não suporto mais chorar. Tantas coisas me feriram. No me vuelvo a enamorar y vivir la vida errada. Eu prefiro não me dar para em troca não ter nada. No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, pues me doy un sentimiento. Mejor renunciar y sufrir por un momento. No me vuelvo a enamorar para vivir una mentira. Cuando se ama por amar y el amor vira rutina. No me vuelvo a enamorar, pues yo ya sufrí bastante. Que ahora no está, sofro entonces más que antes. No me vuelvo a enamorar, eu não tenho quem mais quero. Não me importa o que dirá, se por ela ainda espero. Não me vuelvo a enamorar. Chegou em Elesbão a clínica do Dr. Lívio Loyola, especializado em urologia. Trabalhamos com os seguintes tratamentos: tratamento endoscópico de cálculo renal, pedra nos rins, saúde do homem em urologia, prevenção e tratamento do câncer, próstata, rim, bexiga, infertilidade e disfunção erétil, incontinência urinária, infecção urinária, DST, tratamento de hérnia inguinal. Agende a sua consulta. Estamos situados na Rua Coronel Antônio Teixeira, bairro Pissarra, Elesbão Veloso, Piauí. Telefones para contato: 869-9541-0804 ou 869-9815-0555. A Farmácia Santa Lúcia está sempre cuidando da sua saúde. Por isso, disponibilizamos a maior variedade em medicamentos, suplementos alimentares, dermocosméticos e, claro, o melhor atendimento da cidade. Além disso, oferecemos serviços de recarga para o seu celular e o melhor espaço de saúde da cidade. Ainda cadastrado no programa Aqui Tem Farmácia Popular, oferecendo medicamentos para pressão arterial, diabetes e colesterol. A Farmácia Santa Lúcia

Chegamos a 19 de junho de 2024, quarta-feira. 171 dias decorridos do ano, faltam 195 para o encerramento de 2024. 25ª semana do ano, 90º dia do outono. O inverno começa amanhã, às 17 horas e 51 minutos. Hoje, dia do cinema brasileiro, é também dia da conscientização sobre a doença falciforme. É dia da eliminação da violência sexual em conflito. Dia do luto, dia do malabarismo. É dia do migrante. Dia do surf, dia do coquetel Martinique. É dia do passeio, dia da parada do orgulho LGBTQI+, em São Paulo, e dia do início da semana antidrogas. Aqui no Piauí, a cidade de Parnaguá completa 263 anos. Dia de Santa Juliana, Falconieri, São Gervásio, São Protásio e São Romualdo. É dia do anjo Leviar, que leva a fazer amizades com pessoas célebres e famosas. No mundo zodiacal, a lua está em Sagitário, 30º dia do sol em Gêmeos. Câncer terá mais intuição e sorte para jogos e loterias hoje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 21 e 24 para Câncer, os números dessa quarta-feira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 21 e 24. Lua crescente muda para cheia depois de amanhã, sexta-feira, 22 horas e 7 minutos. O dia clareou 5h57, escurece 17h43, 11ª semana do tempo comum, quarta-feira, calendário litúrgico. Para você pensar, de Rousseau. Rousseau disse: a melhor maneira de pedir a Deus é tornarmos-nos merecedores do que desejamos. Na história, data de hoje, 1911, proclamação oficial da República em Portugal. Em 1988, o Papa João Paulo II canoniza 117 mártires vietnamitas. Em 1991, termina a ocupação soviética da Hungria. Em 2000, a criação da região metropolitana de Campinas. Em 2011, manifestação contra o novo Código Florestal em São Paulo e no Rio de Janeiro. E em 2019, há 5 anos, no Senado, Sérgio Moro nega conluio com o Lava Jato e rebate o PT. Hoje, a Federação de Futebol do Chile completa 129 anos, proclamação da República em Portugal, 113 anos, a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos faz 90 anos, corrida NASCAR faz 75 anos, Centro de Operações Cartográficas, 52 anos, lançamento de Garfield por Jim Davis, 46 anos. Região Metropolitana de Campinas, 24 anos. E o primeiro nanosatélite brasileiro, lançamento, ocorreu há 10 anos. Blaise Pascal, o matemático, físico, filósofo e escritor francês, veio ao mundo nessa data em 1623. 401 anos. Faleceu em 1662. Gildo de Freitas, o cantor e compositor brasileiro, nasceu nessa data em 1919, faleceu em 1982. Zózimo, o jogador de futebol brasileiro, faria hoje 92 anos, faleceu em 1977. Václav Klaus, o político tcheco, 83 anos hoje. Chico Buarque, o cantor brasileiro, faz 80 anos. A cantora e compositora brasileira Luli faria hoje 79, morreu em 2018. Ismael Fernandes, jornalista e escritor brasileiro, também faria hoje 79 anos, faleceu em 1997. Gustavo Krause, o político brasileiro, faz 78 anos. Ann Wilson, a cantora americana, vocalista da banda Heart, fazendo hoje 74 anos. Quem faz 74 anos também é Sidney Magal. Sidney Magal, o cantor brasileiro. René Terra, pastor evangélico brasileiro, 63 anos. Paula Abdul, cantora americana, 62 anos. Boris Johnson, o político britânico, 60 anos. Ele foi primeiro-ministro, né, do Reino Unido até bem pouco tempo. Boris Johnson, 60 anos. Ronaldão, aquele zagueiro lá que se destacou principalmente com a camisa do São Paulo, 59 anos hoje. Cláudia Cruz, jornalista brasileira, chegando a 57 anos. Letícia Spiller, a atriz brasileira Letícia Spiller, 51 anos de vida. Davi Alcolumbre, político brasileiro, 47 anos de idade. Cléberson, o ex-jogador de futebol brasileiro Cléberson, foi pentacampeão com a seleção, 45 anos. Léo Magalhães, o cantor brasileiro Léo Magalhães, hoje fazendo 44 anos. Guilherme Boulos, professor, ativista, escritor e político brasileiro, 42 anos. Vem hoje aniversário do ex-ginasta brasileiro Diego Hipólito, 38 anos de vida. Lucas Crispim, jogador de futebol brasileiro, 30 anos. Rafael Veiga, jogador de futebol do Palmeiras, fazendo hoje 29 anos. Priscila Alcântara, cantora gospel brasileira, 28 anos de idade. Ayrton Lucas, jogador de futebol brasileiro, nascido no Rio Grande do Norte, lateral esquerdo do Flamengo. Ayrton Lucas, 27 anos hoje. João Figueiredo, cantor brasileiro, faz 24 anos de idade. Partiram nessa data. Pojucan Lins de Araújo, jogador de futebol brasileiro, há 46 anos. Belinha, Maria Isabel Horta Pereira Quintão, a Belinha, esposa do apresentador Flávio Cavalcante, faleceu há 37 anos. Sérgio Gonella, árbitro de futebol italiano, há 6 anos. E há 5 anos morria Rubens Filho, jornalista, crítico de cinema, apresentador, ator, cineasta, diretor teatral. Esse cara era tudo, viu? Rubens Evaldo Filho. Há 5 anos atrás ele faleceu, deixando uma lacuna enorme. Nascido em 1945. 11 horas e 25 minutos, daqui a pouquinho, participação de Fabiano Carvalho, aqui no Eldorado News. Estamos no ar para Odontomed, padrão de qualidade. A Odontomed está anunciando para os próximos dias. Tome nota, já é depois de amanhã. Sexta e sábado vamos ter atendimento com a doutora Isabel Nunes, especialista em aparelhos bucais, instalação e manutenção de aparelhos. No sábado também tem o doutor Rosenberg Leite. Ele é cardiologista e vai atender no Odontomed. Você pode agendar 994-80-1907. Agende também uma consulta com o doutor Aécio Barbosa, cirurgião dentista. Agende uma consulta com a psicóloga a doutora Luana Cruz. Também com o nutricionista Adriano Silva. São várias especialidades abrangentes ao Odontomed. 8 anos com você, 994-80-1907. Odontomed, padrão de qualidade. Santa Lúcia Autopeças, a mais completa da cidade, 22 anos com você. Peças para moto, carro, bicicleta na Santa Lúcia Autopeças. Consultório de Urologia do doutor Lívio Loyola também conosco. Clínica Santos, do enfermeiro Gene Broca, no centro de Elesbom Veloso. Supermercado Santa Lúcia, o baratão da cidade. Tem sugestão para você na parte interna do baratão. Tem a lanchonete, tem o setor de hortifruti. Na lanchonete, cuscuz nordestinos, cuscuz de milho ou arroz. Você escolhe. Simples, com ovo, recheado, grátis o café com leite. É por conta da casa. Funcionando das 14h30 às 19h, nessa quarta-feira de Happy Hour. 11 horas e 27 minutos. 11h27, bom dia, bom tudo para você. O Brasil e o mundo está comentando. Girando geral. Lula diz que as mesmas pessoas que falam em corte de gasto são as que têm isenção. O governo federal autoriza 17 bilhões e meio de reais para empresas e construção de 12 mil moradias no Rio Grande do Sul. Lula volta a criticar presidente do Banco Central e promete sucessor comprometido com o desenvolvimento do país. Tem que ter cuidado para não colocar um para não fazer loucura, isso sim. Governo publica norma que obriga empresas de grande porte a declarar utilização de créditos tributários à Receita. Marcos Rogério assumirá como líder da oposição ao governo Lula no Senado. Autor do PL do aborto rebate Lula e diz que presidente transforma discussão em ataque pessoal. Líder da oposição no Senado pede que Tribunal de Contas da União investigue a alteração de dados da Previdência Social. Lira adia projeto antiaborto para o segundo semestre após reações negativas. STF aceita por unanimidade denúncia de caso Marielle torna irmãos Brazão e delegados réus. Moraes multa X em R$700 mil por posts que chamam Lira de estuprador. Bolsonaristas vão ao STF contra a deputada do PSOL por post sobre PL do estupro. Mauro Cid presta depoimento de cerca de 2 horas e meia para a Polícia Federal após descoberta de nova joia nos Estados Unidos. Tribunal Superior Eleitoral divulga divisão do fundo eleitoral de R$4,9 bilhões entre partidos. PL e PT terão fatias maiores. Mais da metade dos alunos brasileiros tem baixo nível de criatividade, diz PISA. Enem 2024, prazo para pagamento da taxa de inscrição termina hoje. E ainda, aluno encontra escorpião em merenda de escola pública de General Salgado, São Paulo. Câmara dos Vereadores aprova projeto de lei para construção de autódromo no Rio de Janeiro. Tremores de terra são registrados em Frutal, Minas Gerais, e sentidos em São José do Rio Preto, São Paulo. Mais de 400 pessoas são presas em operação policial em Salvador e cidades do interior da Bahia. Presos conseguem arrombar tubulação de ventilação de delegacia e fogem por ruas na zona oeste do Rio. Polícia Civil conclui inquérito e falso médico é indiciado por 5 crimes em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pai é preso após espancar e matar bebê de 7 meses em Juiz de Fora, Minas Gerais. Tem cada cão de carne no mundo que eu vou te contar. Isso é um cão de carne, viu, meu irmão? Existem muitos cães de carne. Esse é um. O cara que mata um bebê de 7 meses. Isso não é pai, isso é um desgraçado. Vamos ao giro internacional. Em acena eleitoral, Joe Biden protegerá de deportação cônjuges de americanos sem documentos. Soldados da Coreia do Norte cruzam fronteira com Coreia do Sul e são contidos com tiros. Putin visita a Coreia do Norte pela primeira vez em 24 anos. Avião comercial desvia de rota para buscar primeiro-ministro após a aeronave oficial quebrar na Nova Zelândia. Milhares de manifestantes tomam as ruas de Israel e exigem novo governo. Estados Unidos estão preocupados com o aprofundamento da cooperação entre Rússia e Coreia do Norte. Exército de Israel aprova plano de ofensiva contra o Líbano ante aumento de tensões com Hezbollah. ONU investiga denúncia de escravidão sexual na Guerra Civil do Sudão. Tailândia é o primeiro país do Sudeste Asiático a reconhecer casamento entre pessoas do mesmo sexo. Justiça espanhola mantém permissão para menores abortarem sem aval dos pais. Mais de 1000 bombeiros tentam conter incêndio florestal na Califórnia. Objeto misterioso aparece em deserto perto de Las Vegas. Autoridades investigam. Xi Jinping pede esforço total de resgate após tempestades atingirem a China. Moradores de Nova York receberão ar-condicionados grátis em meio à onda de calor. 3 pessoas morrem baleadas perto de escola e creche no Canadá. Quase 600 muçulmanos morrem devido ao forte calor durante peregrinação do Hajj à Meca, na Arábia Saudita. São 11h32, vamos conferir as loterias de ontem. Ontem teve Loto Fácil, concurso 3.132, um ganhador de Poá, São Paulo. Prêmio de 1 milhão, R$ 455.260,96. 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25 foram as dezenas que somente esse apostador lá de Poá, São Paulo, acertou. Aliás, a gente disse que é lá de Poá, mas não necessariamente. A aposta foi feita em uma lotérica lá de Poá. Não quer dizer que o ganhador seja de lá. Ora, ele pode ser de qualquer parte do Brasil. Se ele efetuou a aposta lá, nessa cidade, então consta que o ganhador foi lá daquela lotérica daquela cidade. Só imaginando uma dada situação. Digamos que alguém esteja de passagem por Elesbão, ele seja de Pernambuco, aí ele fez a aposta na lotérica aqui de Elesbão Veloso. Bom, se ele ganhar, vai constar o nome de Elesbão Veloso. Não necessariamente que ele seja daqui. Você entendeu? Eu acho que sim, né? Time Mania, concurso 2106. O time do coração sorteado foi o Caxias, lá do Rio Grande do Sul. Os números foram 17, 29, 31, 43, 56, 68 e 79. Já já Fabiano Carvalho conosco. 17, 29, 31, 43, 56, 68 e 79. Acumulou R$ 5.400.000. Dia de sorte, concurso 927. 2, 3, 7, 11, 15, 19 e 24. 02, 03, 07, 11, 15, 19 e 24, mês da sorte, abril. Acumulou R$ 300.000. Mega Sena concurso 2.738. Acumulou R$ 60.000.000 para amanhã. 2, 19, 25, 44, 46 e 60, as dezenas da Mega. 02, 19, 25, 44, 46 e 60. Jornais destacam hoje. Dia Teresina, piso da enfermagem. Piauí receberá R$ 17 milhões com acerto de valores. Jornal Meio Teresina, novos estudos acirram disputa entre Piauí e Ceará. Folha de Pernambuco, setor portuário, lançado o Navegue Simples. Jornal do Comércio, Lula ataca Campos Neto e acirra debate na política e na economia. À tarde, Salvador, alerta. Trânsito tem alta de óbito feminino por uso de álcool. Correio da Bahia. Bahia tem as cinco cidades mais violentas do Brasil. Diário do Nordeste, Fortaleza. Mudança de gestão. Tribunal de Contas do Estado alerta sobre irregularidades. Gazeta de Alagoas, Maceió. Com show na final, Amanhecer no Sertão é tetracampeã do forró e folia. Tribuna do Norte, Natal. IDEMA ainda não tem prazo para liberar a licença da obra de engorda. O Imparcial São Luís. Assembleia Legislativa homenageia hoje o ex-presidente José Sarney. Correio de Sergipe, Aracaju. Alerta. Queimados. O TQ do UZI atinge 80% de ocupação antes mesmo do São João. O Globo Rio. Pressão direta. Lula retoma ataque a Campos Neto na véspera de decisão do Banco Central sobre juros. Correio Brasiliense. Após 15 anos, PPP Cube será votado hoje pela Câmara. Zero Hora Porto Alegre. Fraport tem meta de reabrir o Salgado Filho em 1º de outubro. Correio do Povo Porto Alegre. Enchentes derrubam as exportações da indústria gaúcha em mais de 19%. Estado de Minas, Belo Horizonte. Projeto do IPCEN terá mudanças. Folha de São Paulo. Lula tem aprovação de 36%, 31% o reprovam, diz Datafolha. Estado de São Paulo, política monetária. Na véspera da definição da Selic, Lula ataca presidente do Banco Central. Diário de São Paulo, Lula pode se candidatar à reeleição, mas não é a primeira hipótese. E a Tribuna Vitória Espírito Santo traz hoje, motociclista arremessado da terceira ponte. Motorista deve responder por homicídio culposo, diz delegado. Às 11h37, antes da participação do Fabiano Carvalho, vamos ao giro. Copom se reúne nesta quarta para definir nova Selic. Norberto Notari tem essas e outras agora no giro. Quarta-feira, 19 de junho de 2024. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Norberto Notari e você acompanha os destaques do momento. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne nesta quarta para definir a nova taxa básica de juros. Os analistas acreditam que o ciclo de cortes será interrompido e a Selic deverá permanecer em 10,5%. A previsão dos institutos meteorológicos para esta quarta é de chuva em boa parte do país. Há a possibilidade de temporais em alguns locais do Rio Grande do Sul e em alguns estados do Norte e Nordeste, como Acre, Amazonas e Bahia, por exemplo. O novo radar meteorológico adquirido pelo governo do Rio Grande do Sul chegou a Montenegro e será instalado no Morro São João. O equipamento vai monitorar o clima na região metropolitana de Porto Alegre, Vale do Taquari e a Serra, com alcance de 150 quilômetros. O presidente da Rússia afirmou nesta quarta que está lutando contra a hegemonia dos Estados Unidos e de países aliados. As declarações de Vladimir Putin foram feitas durante reunião com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Aproximadamente 600 muçulmanos morreram por causa do calor extremo durante a peregrinação à Meca. As informações foram divulgadas por diplomatas da Arábia Saudita. O ato religioso começou na última sexta-feira. Hoje começa a segunda rodada da Eurocopa. A Alemanha enfrenta a Hungria e a Escócia encara a Suíça pelo Grupo A. Ontem, Portugal virou o jogo e venceu a República Tcheca por 2-1. No outro jogo do dia, a Turquia venceu a Geórgia por 3-1. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Apresentação e produção, Norberto Notari. Edição de áudio, Mário Melo e Marcelo Bonora. 11h39, bom dia. De volta, Eldorado News. Conforme prometido, a participação de Fabiano Carvalho, excepcionalmente hoje aqui no Eldorado News. Fabiano, te traz ao Eldorado News. A gente conversou em off a respeito da Gespisa. E você poderia trocar em miúdos o que é que está acontecendo? Bom dia, Fabiano, tudo bem? Bom dia, Zé, tudo jóia? Bom dia, ouvintes da Eldorado FM, um prazer falar com vocês nessa quarta-feira, 19 de junho. Zé Neto, ontem nas redes sociais, por volta de 22 horas, comecei de notícias que havia um alvoroço na unidade da Gespisa de Elas Bom Veloso. E eu comecei a observar, né, os comentários e vi que estava havendo um corte de água generalizado na cidade de Elasvão Veloso. E eu procurei saber, né, e houve aviso prévio, houve notificação, houve alguma informação aos contribuintes, aos inadimplentes, no caso. E todos que afirmaram nos grupos, ninguém recebeu informação nenhuma de corte de água, que fossem procurar a Gespisa para negociar, que em 10 dias, vamos dizer, como a Equatorial faz, né, ela manda uma notificação primeiro. Então, a população chateada com isso, um corte, uma empresa terceirizada, conforme informações em grupos. E Quer dizer, é uma atuação arbitrária, né, Fabiano? Isso, Zé Neto, até porque você não pode, mesmo que a pessoa esteja inadimplente, você tem que ter um aviso prévio, conforme Código de Defesa do Consumidor. Lógico. Você não pode chegar lá e cortando, seu nome como é? Fabiano. A conta tá paga? Não. Aí chega, tá não, meu amigo, não sei nem onde tá. Aí o cara vai e corta. Não é dessa forma que funciona. Temos pessoas doentes, às vezes em residência, assim, em tratamento, e você chega pessoa, inclusive, Zé Neto, pessoas que têm a conta mínima, né? Aquela conta, estão cortando é tudo. Sim. Pessoas que têm um benefício. Então, é muito complicado. Eu entrei em contato com um amigo que trabalha na Gespisa e ele realmente informou aqui em Teresina que está havendo cortes e que é um novo sistema de cobrança, só que não é para ser dessa forma que eles estão fazendo, né? É uma nova empresa que foi terceirizada para fazer as cobranças e os cortes. Só que eu informei como estava sendo feito. Ele, Fabiano, eu vou falar aqui com a direção, porque não é para ser dessa forma. Ou seja, tem alguma coisa errada, Zé Neto. Uhum. Porque não se pode chegar assim, cortando, sem notificar, porque você sabe, você chega na Gespisa e não paga. Com 5 dias que você atrasa, ele chega com a notificação na sua casa. Olha, está em atraso, tem tantos dias para pagar, você já sabe. Mas no caso, como está sendo feito em Elasmão Veloso, é um bem tão precioso, uma empresa que faz tanta raiva aos elasmonenses durante anos e mais anos com vazamentos, falta de água contínua, chega numa situação dessa, nenhuma nota para informar na Eldorado FM, olha, ou na outra rádio, na Vale FM, olha pessoal, vai haver um trabalho aqui, quem tiver inadimplente, porque eu vi na Gespisa de Piracuruca, numa informação de 7 de junho, que pessoas com contas em atraso de abril para trás iriam entrar no corte, mas foi avisado, foi informado nos meios de comunicação, inclusive no site local e em meios de comunicação, Fabiano, local. Mas em Lesbão Veloso, você sabia disso, Neto? Que não, estava essa não. Eu, tanto ninguém é, sabia. Tanto é que eu lhe chamei para a gente trocar em miúdos a situação aqui, falar para os ouvintes da Eldorado e que fique claro, estamos questionando aqui é o fato de os consumidores não terem recebido um aviso prévio, não é isso, Fabiano? Isso, Zé Neto. Inclusive, tem um vereador, vi um grupo, que foram cortar a água desse vereador de uma conta de 2021, que ele nem sabia que estava em aberto. Vai ter que ir atrás desse talão para comprovar, para poder ver se realmente existe ou não essa conta em aberto. Ou seja, é uma coisa, Zé Neto, absurda. Assombrosa. Você imagina. Assombrosa. Assombrosa. Você chega... A Gespisa passa uma relação, vamos dizer que tem um erro lá. Opa, o Fabiano está devendo a conta de 2020. Quem é que guarda uma conta de 4, 5 anos para trás, Zé Neto? Complicado. Ou seja, você não tem, é muito complicado, é uma situação muito difícil. Ou seja, então temos que ter cuidado, ter consideração com as pessoas. Sabemos que o país passa uma situação difícil, a população passa uma situação difícil. E você chega sem aviso prévio, sem notificar o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor informa que tem que ser notificado a pessoa. Você quando está devendo ao banco, o banco lhe notifica, olha, se você não pagar em tantos dias, sim, você vai para o sistema de proteção, SPC, Serasa, a mesma coisa, um fornecimento, água é vida. Você não pode fazer isso não, é igual a energia, você chega, vai cortar a energia de uma pessoa sem avisar, e se lá naquela residência tiver uma pessoa que depende de aparelhos para respirar, então verdade, você não pode, olha meu amigo, então Zé Neto, é muito complicado, fica com a palavra Gespisa para informar o que é que está acontecendo realmente, os microfones da Eldorado FM estão abertos, e a população está preocupada, chega assim de repente, sem aviso prévio, sem notificar, sem uma campanha, procurem regularizar suas contas, negocie seus débitos, não houve nenhuma campanha, Zé Neto, dessa forma. Verdade. Ou seja, e você fica sem saber, eu estou até aguardando informações desse amigo lá na Gespisa para saber se é dessa forma que a Gespisa irá agir daqui para frente, sem aviso prévio, e sabemos que quem está em atraso a qualquer momento pode ser cortado, mas que venha uma notificação, que informe aos consumidores, que postem uma nota nas rádios locais, nas redes sociais, olha pessoal, a partir de tal dia haverá equipes na cidade, quem não regularizar sua conta, não foi feito nada, então é muito triste isso que está acontecendo e principalmente, né, que já estamos do meio do mês para o fim, as pessoas já sem dinheiro, como é que você paga as contas sem dinheiro? E para religar, eu soube que é um custo de 60 reais. Ô Fabiano, então tem gente em Elas Móveis com água cortada, não é isso? Tem sim, já tem gente com água cortada. Poxa vida. Gente com água cortada, com pessoal muito chateado e o pior, né? Tem gente que paga mais vento nas torneiras do que água, né? Tem locais que a água só chega à noite. É verdade. Não, relatos, né? Tem relatos nas redes sociais. É só sai vento na torneira. É porque quando você falou aí pagar vento, eu voltei aqui no tempo e lembrei o nosso amigo Major, o Clailton. O Clailton era um crítico ferrenho da Gespisa e ele, por vezes várias, ele falou aqui nesse microfone, comentando a respeito dos talões que vinham com valores absurdos e ele pagava, muitas vezes, vento, como ele dizia. Não vinha água, né? Pagava pagava vento. Não, mas é verdade, roda o contador. Não sei se esses registros novos, né? Se ele já diminui esse problema, mas era uma velocidade diminui incrível, a uma ova, né, Fabiano. Ô, Fabiano, diminui a uma ova. Eu tô pagando um absurdo lá em casa depois que trocou esse portadores. Eu vendo uma cidadã falando ontem nas redes sociais, eu até tava procurando na internet umas válvulas, né, que diminui esse fluxo de ar para diminuir esse giro, né, que você pagar por uma água que não consome. Por quê, Zé Neto? Isso se dá porque falta água constantemente e fica ar nos canos. Quando vem a água, ela sai rodando, né? A pressão da água no próprio cano vai fazendo girar, né, o contador. Então, é muito triste, Zé Neto, o que está acontecendo. A população sofre, a população clama. Aí eu pergunto, cadê os vereadores de oposição que são ligados ao governo do estado, que comanda a GESPISA, que não dão uma palavra pela população para esclarecer? Fabiano, fala então, nisso. Somem todos. Fala nisso, você vai se despedir já, que a gente vai continuar aqui agora em primeira mão. Não vai ter sessão agora sexta, viu? Só dia 28, a última, a saideira. Apuramos, apuramos na manhã de hoje, nossa reportagem apurou que a sessão foi adiada, não acontece sexta-feira agora, passou para o dia 28 e na ocasião será concedido o título de cidadão honorário a duas personalidades, uma proposta pela vereadora Laís Lima Verde e a outra pela vereadora Elisete Gomes Vieira Cavalcante. E será às 4 da tarde. Será às 4 da tarde no dia 28. Eu fico feliz pelas pessoas que vão receber o título de cidadão alesbonense, que devem merecer pelo título, e fico triste por não haver sessões, né, mais uma semana. Agora, para ter uma sessão de 37 minutos, é melhor nem ter, né? Prova que não está tendo muito trabalho para os nossos legisladores, nossos vereadores. Não há pauta, não há fiscalização, não há visita às comunidades para poder informar o que acontece em nossa querida Lesmão Viloso. Então, porque já eu estou vendo a hora, Zé Neto, do presidente da Câmara, o Cícero Cabana, chegar lá, sentar, aí fazer uma chamada. Elisete, presente. Laís, presente. Pinto Moura, presente. Aí vai, o Veim, presente. Gonçalo, presente. Aí quando terminar, fim de sessão, só não tá tendo nada. Declaro encerrada a sessão. Você só chamada de presença, chama só a presença, termina a sessão, porque você não vê nada construtivo, né, em prol da população. Um caso tão sério desse acontecendo em Alebão Veloso e você não vê uma manifestação. E sabemos que há um vereador que é ligado à GESPISA, eu não vou nem citar o nome dele, que ele anda chateado comigo, mas todo mundo sabe quem é. E poderia dar uma explicação na Eldorado FM e a população lesbonense através de redes sociais, explicando que a GESPISA mudou a metodologia de cobrança e agora será mais agressiva na cobrança com os consumidores de Lesbão Veloso, para que fique claro. Agora, a questão é o seguinte, Fabiano, tem que cobrar, mas tem que oferecer um serviço de qualidade. De qualidade a gente sabe que não passa pela GESPISA, infelizmente. É difícil, infelizmente ele só fala em caixa d'água, colocar a caixa d'água e os canos estão estourando é mais agora, mais vazamentos e mais falta d'água e muitos locais que só chegam água à tarde e de madrugada. Fabiano, infelizmente essa é a realidade da Lesbão Veloso. Um abraço, amigo, até breve, fique atento aí, qualquer novidade você volta, valeu. São 11 horas e 50 minutos, a participação de Fabiano Carvalho excepcionalmente aqui no Eldorado News. 19 de junho, quarta-feira, 109 dias para as eleições, 74 para o aniversário da loja maçônica Liberdade e Progresso Lesbonense, número 30, 40 anos, 1.265 dias da gestão do prefeito Rafael Malta Barbosa e 535 de Rafael Fonteles no Piauí. Jornal Dia circulando hoje, assunto de capa principal, piso da enfermagem, Piauí receberá 17 milhões de reais com acerto de valores. Jornal Meio, Teresina, na edição online. Novos estudos acirram disputa entre Piauí e Ceará. Alguns destaques da imprensa no Piauí hoje. Série D, com empate entre Tocantinópolis e Maranhão, Autos fica na liderança do grupo A2. DPCA investiga Abandono de recém-nascido em sacola de lixo no Parque Piauí. Justiça determina que concurso da Fundação Municipal de Saúde garanta vagas para pessoas com deficiência. Em um ano, pessoas com transtorno mental receberam mais de 500 atendimentos odontológicos. Alep aprova redução na faixa de renda do programa Morar Bem Piauí. Piauí está entre os 5 estados do Brasil com maior incidência de casos da doença falciforme. Prefeitura do Piauí abre processo seletivo para 34 vagas com salários de até R$3.000. Em 4 meses, farmácia é roubada 6 vezes em Teresina. Servidores da UFIP e IFIP continuam em greve, sem previsão de retorno. Teresina, prefeitura antecipa R$3,5 milhões em créditos para servidores municipais. IFPI lança curso superior exclusivo para indígenas com bolsa de R$700. Número de homicídios cresceu quase 50% no Piauí em 10 anos, diz estudo. O governo do Piauí vai pagar energia para inscritos no CadÚnico, ou CadÚnico, como queiram. A Mostra Piauí Sampa. Evento levará negócios, turismo e cultura para a capital paulista. Suspeito de destruir carro da ex para encobrir agressão, tem prisão preventiva decretada. Zona Norte de Teresina. Jovens são presos suspeitos de assaltar 6 vezes a mesma farmácia. Casos de estupro no Piauí. Idoso filmado cometendo estupro é indiciado por abusos contra bisnetas. Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha. Com crescimento de quase 50%, Piauí teve o maior aumento de homicídios do país em uma década. Prestação de contas. Câmara convoca secretário de Finanças de Teresina, Danilo Bezerra. Grilagem no litoral. Tribunal de Justiça do Piauí suspende tabelião do cartório de Luiz Corrêa sob suspeita de fraude em terrenos de praia. Pontos comerciais e imóveis fechados deixam aspecto de abandono no centro de Teresina. Justiça afasta servidores e nomeia interventora em cartório de Luiz Corrêa. Tempo hoje aqui em Elesbão, sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Temperatura mínima 21, máxima 34 graus. Ventos 9 km por hora. Umidade do ar variando de 37% a 80%. Nascer do sol 5:57, pôr do sol 17:43, lua crescente. Bolsa Família paga hoje a quem tem cartão Conis Final 3. Aposentados começam a receber segunda-feira. Primeiro, quem tem cartão com Final 1 e ganha o mínimo. Servidores públicos do Piauí começam a receber no dia 25. Primeiro recebe quem ganha até R$3.000. Na história local, 19 de junho, 2013, há 11 anos. Assalto ao caminhoneiro maranhense José Alberto da Anunciação, de 48 anos, na BR-316, cercanias de Elesbão Veloso. Os bandidos levaram, à época, R$900, mais cartões de crédito. Em 2015, Elesbão Veloso cedia Conferência Municipal de Saúde, a qual designou delegados para participar das conferências estadual e nacional. E em 2022, há 2 anos atrás, morreu José Borges Leal, o Zezito, do Barro Preto, lavrador, morador da localidade Barro Preto, zona rural de Elesbão Veloso, devido a complicações causadas por um câncer. Ele, nascido a 5 de maio de 1969, estaria ele só com 55 anos. Hoje é aniversário do meu colega de longas datas, Edmilson Matos, o Edmilson do Valdeci Grosso. Cinquentinha hoje, Edmilson, ele mora em São Paulo. Parabéns. E aniversário também de Tiago Coimbra, chegando hoje a 3.9. Parabéns aos aniversariantes. 11:56, bom dia. Eldorado News, o maior volume de informações em um curto espaço de tempo. Escuridão começa a tomar conta da Avenida Mundoquim Lopes, comprometendo a situação dos praticantes de caminhada. Nossa reportagem contou 19 postes com lâmpadas apagadas totalmente. Então a gente precisa ver aí o setor competente da prefeitura, averiguar o que é que está acontecendo. Tem uma escuridão, está um breu danado daqui lá para Várzea Alegre. Vários postes escuros, apagados com as luminárias apagadas. Uns normal, né? Acesos totalmente, outros parcialmente. Em repleto estado de abandono Escola José Martins, a mais antiga de Elias Bom Veloso, completa 76 anos no próximo domingo. Você já estudou lá, Fernando? Estudou, né? Prefeito Rafael Barbosa diz que a oposição cria desde 2020 narrativas para desestabilizar sua gestão em Elias Bom Veloso. E hoje é o último dia para pagar a taxa de R$ 85 para participar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Mais de 5 milhões de estudantes em todo o Brasil se inscreveram. As provas serão aplicadas dias 3 e 10 de novembro. Prossegue os festejos da comunidade musqueada. Sábado, o dia será de franca movimentação, inclusive com festa à noite. Igreja Católica fará tradicional arraiá dia 30 de junho, após Santa Missa. Nos próximos dias estarão à venda as camisas alusivas à feijoada de Santa Terezinha, prevista para 28 de julho no Clube Recreativo Lesbonense. E segunda-feira pela manhã, próximo à Secretaria Municipal de Saúde, aconteceu um acidente, tipo colisão, entre um carro de passeio e um ônibus escolar. E o registro de bate-boca entre os dois motoristas. Tá aí, Fefé, o teu flagrante. O ônibus está me dizendo aqui, o Fefé, que é da Secretaria Estadual de Educação. Muito bem, Fernando. São 11h59, vamos ao esporte. Placar de ontem, Série B do Brasileiro, 11ª rodada. Guarani 3, Ituano 3, Novo Horizontino e Amazonas 1-1, Paysandu e CRB 1-1. Série C, 9ª rodada, São Bernardo 0, Sampaio Corrêa 0. Pela Série D, 9ª rodada, primeira fase, Tocantinópolis 1, Maranhão também 1. Pelo Paraense da B2, primeira fase, segunda rodada, Belenense 0, Fonte Nova 2, Vênus 0, Amazônia 3. Pelo Brasileiro Sub-20, primeira fase, 10ª rodada, São Paulo 4, Santos 3, Fluminense 1, Flamengo 0, Cruzeiro meia dúzia, Corinthians 0, Atlético Goianiense 3, Ceará Sporting 2. Pelo Catarinense Sub-20, primeira fase, 16ª rodada, Nação 1, Brusque 0. Pelo Goiano Sub-20, final, segundo jogo, Vila Nova e Trindade 1-1. No tempo normal, nos pênaltis, o Vila Nova ganhou por 7-6, o Vila Nova é campeão goiano Sub-20. Campeonato Acreano Sub-20, primeira fase, 4ª rodada, Independência 0, Vasco da Gama meia dúzia, São Francisco 1, Santa Cruz 5. Pelo Mato Grossense Sub-20, primeira fase, 4ª rodada, União Rondonópolis 7, Rondonópolis 1. Cenário Internacional, Eurocopa, fase de grupos, primeira rodada, Portugal 2, República Tcheca 1, Turquia 3, Geórgia 1. Pela Copa das Nações da Oceania, fase de grupo, segunda rodada, Nova Zelândia 3, Ilha Salomão 0, o placar de ontem no Brasil e no mundo. O esporte da gente, confirmado para o final de semana, Pé do Morro e Vila Real, e Moto Táxi Atlético Júnior, pela Copa Cidade. Pé do Morro e Vila Real, sábado, 4h30, Moto Táxi Atlético Júnior, domingo, 4 da tarde. Elias Bom Veloso e Santo Inácio do Piauí, dia 30 de junho, no Nogueirão. Anota aí, alô galera, Elias Bonense, eu quero ver se Nogueirão abarrotado de gente, super lotado. Vamos lá deixar as querelas de lado, as maquerências, aqueles que torcem contra a seleção. Vamos deixar a politicagem de lado, rapaz. Vamos torcer. Hã? É. Vamos torcer por Elesbão, rapaz. Elesbão Veloso e Santo Inácio do Piauí pela Supercopa PPM, segunda fase. É jogo decisivo para as duas seleções. Elesbão ganha, continua. Elesbão perde, está fora. É jogo eliminatório. É mata ou morre, como diz o professor Cícero Bezerra. Não é mata-mata, é mata ou morre. É só um jogo. Começa no final de semana o Campeonato Piauiense Sub-20. Sociedade Esportiva de Picos e Oeirense. Sábado no Elvídio Nunes, 4 da tarde. Picos e Oeirense. Um minuto depois do meio-dia, estamos encerrando aqui o Eldorado News. Gratos pela audiência. Um abraço forte, a gente volta amanhã. Vem aí Fernando Portela para lhe fazer companhia no Super Tarde.

dos meus sonhos é feita de ilusão e vive sempre cheia de amor, amor e olá amigos, boa tarde. Estou iniciando pela Eldorado FM o seu programa Super Tarde, edição desta quarta-feira, dia 19 de junho de 2024. Estou chegando para ficarmos juntos até às 15 horas com o que tem de melhor em músicas brega, músicas do passado que marcaram épocas e que sem sombra de dúvida vivem indelevelmente em nossos corações. Teremos participações de ouvintes e muito entretenimento a você, ouvinte da Eldorado FM. E eu aproveito para abraçar aos comerciantes, aos comerciários, às domésticas, aos garis, aos policiais militares, aos policiais civis, aos taxistas, aos mototaxistas. Boa tarde a você de Elasmo Veloso, das comunidades interioranas circunvizinha. A você que nos acompanha através das redes sociais e do Rádios Net em todo o Brasil. Obrigado pelo calor e o carinho de estarmos juntos através do rádio. Vamos parabenizando a você que está aniversariando nesta quarta-feira, dia 19 de junho de 2024. Parabéns, muita saúde, muita paz, muita felicidade, muitos anos de vida. Sinta-se abraçado por toda a família Eldorado. Parabéns. E vive sempre cheia de amor, amor. E a partir de agora você já pode enviar as suas mensagens de texto, a sua mensagem de áudio, né? Sua sonora aqui para...